ele capaz de ficar agitado lá dentro, ficar ansioso e começar a ter que tomar diazepam de novo, que tá tudo foi tirado isso dele, porque ele estava tão estabilizado. Quer dizer, numa dessa vai ter que começar tudo de novo. Tem que sofrer ali naquelas UBS que olham pra gente torto. Não dá, não dá. Quer dizer, agora o pessoal da coordenadoria, da prefeitura, do raio que parta, não vem aqui dar a cara deles a tapa para nós. Que eles não vêm falar aqui que a gente é lixo e a gente vai para onde eles quiserem. Porque é assim que eu estou me sentindo. Sinceramente. Quer dizer, eu acabo me alterando. Acho que nunca vocês me viram nesse estado. Eu estou em ponto de explodir, porque você fala, o que que vai ser da gente? Pode ser que seja melhor? Pode, não sei. Mas na minha cabeça não dá para ter um paciente daqui de Capes ir para uma UBS lotada, cheia de criança gritando no ouvido da gente, que se a gente não suporta, imagina eles tendo que enfrentar aquelas filas insuportáveis. E assim, não tem cabimento A Sueli tem uma ideia, ó. Ela ligou para mim, eu estava onde? No Hospital das Clínicas. O que que eu falei para você? Eu não estou te ouvindo direito porque está muito barulho. Era a criança gritando. Eu estava no dermatologista. Não dá, não E dá. outra, eu já tenho a outra irmã, que em casa é duas. Quem vai ter que fazer tratamento? Já se trata nesse UBS que a Neuza faz. Por isso que eu tenho uma experiência que, para a Neuza ali, ela não vai saber tratar com a Neuza. Não desmerecendo a profissional que ela é. Entendeu? É porque a outra, mais nova, já é uma coisa mais leve. Entendeu? É uma coisa. A Neuza é crônica, é uma coisa que foi estruturada aqui. No CAPS, numa coisa especializada, entendeu? Então não é uma UBS que vai saber tratar da Neuza. Então é muito difícil. Está sendo da Neuza, que agora já está começando a sentir, maquiar, e para mim, que tem um L e a outra para cuidar. E eu, na situação que estou também, que já estou cheia de problemas, arrastando elas, é muito complicado. Então eu pedi uma definição, uma estabilidade, né? Para mim e para eles, né? Eu pensei que tinha alguém responsável que pudesse passar para nós. Tchau para vocês. Tchau. Olha, quem está aqui, quem está aqui hoje, volte na próxima data. A gente vai ser o mesmo. Agora sim, acho que é importante a gente saber. Não somos lixos. Tá? Ninguém aqui é lixo. Mas todo mundo aqui é gente e tem direitos. Mas a questão é bem atendido no CAPES e na unidade básica de saúde. Né? Então a gente tem que ligar sim para ter um CAPES na região, um CAPES com gente, um CAPES que trata as pessoas, mas também não pode admitir de ser maltratado em lugar nenhum. Não, todo mundo aqui é gente. Eu não estou me sentindo nenhum lixo. Então pronto. Lixo então é aproveitado. Eu estou me sentindo ninguém. Porque eu ninguém, eu estou me sentindo um ninguém, porque o lixo é reaproveitado e eu não estou sendo reaproveitada para, aliás, nós não somos aproveitados para nada, só no dia de volta. Isso aqui, ó, o espaço da gente poder falar, porque se juntar é uma força que a gente tem. Então a gente já tem faz tempo que vem falando aqui. E aqui vai desativar. Por que que já não tomaram providência? Já não vieram já? Não é de hoje, né? Não é de hoje que esse problema. Que a gente já vem. Né? Na verdade, assim, não é de hoje que se sabe dos problemas. Mas, né? Mas sabe. A gente há muito tempo já vem. Mas sabe por que que eles fazem isso? Porque foi do mesmo jeito do lado. Eles jogaram a gente para tudo quanto é lugar. Uns para primeiro, outro para o Glicério, outro mais não sei para onde. Aí foram jogando. A gente lutou por isso daí. Aí tá aí, disse que é do idoso. Mas os outros, os capos, tá cheio de idoso. Cheio. Não adianta você querer abraçar o mundo sem você poder. Você tem que fazer a coisa certa. Idoso, sem ser idoso, para todo mundo. Porque isso é imperfeito, isso aí é uma coisa imperfeita. Todo mundo é igual e todo mundo nasce e vai ficar velho, morrer. Tem deles que morrem antes de nascer. Né? Tchau, tchau, tchau. Nos encontramos, alguém quer falar mais alguma coisa? da Pedro estaria aqui sem falta. Eu faço tudo. E aí, o Paulo vai para. Vita, terminou, Lúcia? Esperando que vem alguém lá da. Vita, tem, Lúcia? Supervisão aqui para reunião. Vita, tem, né, Lúcia? Vita, tem, né? Sim, tem. Quinta-feira que vem, tem. Tá. Esse mesmo horário. 11 horas. Eu tenho alguns, né? Tudo isso. Tem 24.